Salvador, SSA, vem comigo, 71! Eu chego na festa fazendo barulho, sou 71 com muito orgulho. Cidade Baixa, Ribeira, Bonfim, Mercado Modelo, São Joaquim. Estou na liberdade, olha pra mim, pensar no pelô, eu chego assim. Na cabeça o boné, se a rua me chama, é claro, eu vou sim. Puxo dois contos, um vinho, eu corro. Ela tá dando mole, não durmo no ponto. Eu chego no estilo, com ela eu danço a noite toda, eu não me canso. Na Pedro Arcanjo, se mistura rap com o Olodum das ruas de Salvador. Isso é 71. Me diz da onde você vem, da onde você vem, da onde você vem, da onde você vem. Eu venho de Salvador, venho de Salvador, venho de Salvador, venho de Salvador. Me diz da onde você vem, da onde você vem, da onde você vem, da onde você vem. Eu venho de Salvador, venho de Salvador, venho de Salvador, venho de Salvador. Mas igreja de onde eu vim, se duvidar, olha pra mim, sou Eba no som, praia axé, barro dendê, acarajé. Misturo Mirante, São Caetano, Bonfim, Liberdade. Quando tô cantando, tudo Coqueirinho, Boca do Rio, Candia, Cruz, Pelourinho, IAPI, Pernambués, sente do gueto com barro nos pés. Verdade vivi, do gueto eu vim, cruzei vários males e hoje tô aqui fazendo rap na minha cidade, na multidão, curiosidade. Umas falado, você já sabe, é 71 com baile. Me diz da onde você vem, da onde você vem, da onde você vem, da onde você vem. Eu venho de Salvador, venho de Salvador, venho de Salvador, venho de Salvador. Me diz da onde você vem, da onde você vem, da onde você vem, da onde você vem.